Eu não tinha casa, não tive limite. Você não me deu também. Agora tem limite. Claro, e agora eu tenho pressa. Veja que absurdo é. Você já nem reza pra eu sumir do mundo. Eu não tinha casa, agora eu tenho casa, sim. Agora eu tenho sonho. E você não